Por volta de 8500 a.C., os maiores assentamentos do mundo eram vilarejos como Jericó, que continha algumas centenas de indivíduos. Em 7000 a.C., a cidade de Satal, Yuk, na Anatólia, tinha entre 5000 e 10000 indivíduos. É bem possível que fosse o maior assentamento do mundo na época. Durante o 5º e 4º milênio antes de Cristo, cidades com dezenas de milhares de habitantes floresceram no crescente fértil, e cada uma delas tinha influência sobre muitos vilarejos nas proximidades. Em 3100 a.C., todo o vale do Baixo Nilo estava unido no primeiro reino egípcio. Seus faraós governavam milhares de quilômetros quadrados e centenas de milhares de pessoas. Por volta de 2250 a.C., Sargão, o Grande, construiu o primeiro império, o Acadiano. Ostentava mais de 1 milhão de súditos e um exército permanente de 5,4 mil soldados. Entre 1000 a.C. e 500 a.C. apareceram os primeiros mega-impérios no Oriente Médio: o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa. Eles governavam muitos milhões de súditos e comandavam dezenas de milhares de soldados. Em 221 a.C., a dinastia Qin unificou a China e, logo depois, Roma unificou a bacia do Mediterrâneo. Os impostos cobrados dos 40 milhões de súditos Qin financiavam um exército permanente de centenas de milhares de soldados e uma burocracia complexa que empregava mais de 100 mil oficiais. O Império Romano, em seu auge, arrecadava impostos de até 100 milhões de súditos. Essa receita financiava um exército permanente de 250 mil a 500 mil soldados, uma rede rodoviária ainda em uso 15 séculos depois e teatros e anfiteatros que abrigam espetáculos ainda hoje. Impressionante, sem dúvida, mas não devemos alimentar ilusões otimistas sobre redes de cooperação em massa, do Egito faraônico ou do Império Romano. Cooperação soa muito altruísta, mas nem sempre é voluntária e raramente é igualitária. A maior parte das redes de cooperação humana foi concebida para a opressão e a exploração. Os camponeses pagavam por tais redes de cooperação com seus preciosos excedentes de alimento, caindo em desespero quando o cobrador de impostos confiscava um ano inteiro de trabalho pesado com um único rabisco de sua pena. Os famosos anfiteatros romanos foram quase todos construídos por escravos para que romanos ricos e ociosos pudessem assistir outros escravos se enfrentarem nos odiosos combates de gladiadores. Até mesmo as prisões e os campos de concentração são redes de cooperação e só podem funcionar porque milhares de estranhos conseguem, de algum modo, coordenar suas ações. Todas essas redes de cooperação, das cidades da antiga Mesopotâmia aos impérios Qin e Romano, foram ordens imaginadas. As normas sociais que as sustentavam não se baseavam em instintos arraigados nem em relações pessoais, e sim na crença em mitos partilhados. Como os mitos podem sustentar impérios inteiros? Já discutimos um desses exemplos, a Peugeot. Examinemos dois dos mitos mais conhecidos da história: o Código de Hammurabi, de aproximadamente 1776 a.C., que serviu como um manual de cooperação para centenas de milhares de babilônios na Antiguidade. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, que ainda hoje serve como um manual de cooperação para centenas de milhões de norte-americanos. Em 1776 a.C., a Babilônia era a maior cidade do mundo. O Império Babilônico era provavelmente o maior do mundo, com mais de 1 milhão de súditos. Governava a maior parte da Mesopotâmia, incluindo quase todo o território do atual Iraque e partes da Síria e do Irã. O mais famoso rei babilônico foi Hammurabi. Sua fama se deve principalmente ao texto que recebe seu nome, o Código de Hammurabi. Este foi uma coleção de leis e decisões judiciais cujo objetivo era apresentar Hammurabi como modelo de um rei justo, servir como base para um sistema jurídico mais uniforme em todo o Império Babilônico e ensinar às gerações futuras o que é justiça e como age um rei justo. As gerações futuras prestaram atenção. A elite intelectual e burocrática da antiga Mesopotâmia canonizou o texto, e escribas aprendizes continuaram a copiá-lo muito depois de Hammurabi morrer e de seu império cair em ruína. O Código de Hammurabi é, portanto, uma boa fonte para entender o antigo ideal de ordem social dos mesopotâmios. 3. Nota. O texto começa afirmando que os deuses Anu, Enlil e Marduk, as principais deidades do panteão mesopotâmico, nomearam Hammurabi para fazer a justiça prevalecer na Terra, abominar o que é mau e perverso e impedir que os fortes oprimam os fracos. 4. Nota. Então, lista cerca de 300 julgamentos de acordo com a seguinte fórmula estabelecida. Abre aspas. Se tal e tal coisa acontecer, tal é o julgamento. Fecha aspas. Por exemplo, o julgamento 196, 199, 209, 214 afirmam. 196. Se um homem superior arrancar o olho de outro homem superior, deverá ter seu olho arrancado. 197. Se ele quebrar o osso de outro homem superior, deverá ter seu osso quebrado. 198. Se ele arrancar o olho de um homem comum ou quebrar o osso de um homem comum, deverá pagar 60 ciclos de prata. 199. Se ele arrancar o olho do escravo de um homem superior ou quebrar o osso do escravo de um homem superior, deve pagar metade do valor do escravo, em prata. 5. Nota. 209. Se um homem superior bater em uma mulher superior e a fizer abortar, deverá pagar 10 ciclos de prata pelo feto. 210. Se essa mulher morrer, a filha dele deverá ser morta. 211. Se ele bater em uma mulher comum e a fizer abortar, deverá pagar 5 ciclos de prata. 212. Se essa mulher morrer, ele deverá pagar 30 ciclos de prata. 213. Se ele bater em uma escrava e a fizer abortar, deverá pagar 2 ciclos de prata. 214. Se essa escrava morrer, ele deverá pagar 20 ciclos de prata. 6. Nota. Depois de listar seus julgamentos, Hammurabi declara novamente que essas são as justas leis que Hammurabi, o rei sábio, estabeleceu e, por meio delas, conduziu a terra no caminho da verdade e da retidão. Reticências. Eu sou Hammurabi, rei nobre, não me eximi da minha responsabilidade para com a humanidade, entregue a meus cuidados pelo rei Enlil, e de cuja condução Deus Marduk me encarregou. 7. Nota. O Código de Hammurabi afirma que a ordem social babilônica tem origem em princípios universais e eternos de justiça ditados pelos deuses. O princípio de hierarquia é de suma importância. De acordo com o Código, as pessoas estão divididas em dois gêneros e três classes: os superiores, os comuns e os escravos. Os membros de cada gênero e classe têm valores diferentes. A vida de uma mulher comum vale 30 ciclos de prata e a de uma escrava, 20 ciclos de prata, ao passo que o olho de um homem comum vale 60 ciclos de prata. O código também estabelece uma hierarquia estrita no interior das famílias, de acordo com a qual as crianças não são pessoas independentes, e sim propriedade de seus pais. Portanto, se um homem superior matar a filha de outro homem superior, a filha do assassino deve ser executada em punição. Para nós, pode parecer estranho que o assassino permaneça incólume enquanto sua filha inocente é morta. Mas para Hammurabi e os babilônios, isso parecia perfeitamente justo. O Código de Hammurabi se baseava na premissa de que, se todos os súditos do rei aceitassem sua posição na hierarquia e agissem de acordo com ela, 1 milhão de habitantes do império seria capaz de cooperar de maneira eficaz. Sua sociedade poderia, então, produzir alimentos suficientes para seus membros, distribuí-los de forma eficaz, se proteger dos inimigos e expandir seu território a fim de obter mais riqueza e segurança. Aproximadamente 3,5 mil anos após a morte de Hammurabi, os habitantes de 13 colônias britânicas na América do Norte consideraram que o rei da Inglaterra os estava tratando de maneira injusta. Seus representantes se reuniram na cidade de Filadélfia em 4 de julho de 1776. As colônias declararam que seus habitantes já não eram súditos da coroa britânica. Sua declaração de independência proclamou princípios universais e eternos de justiça que, como os de Hammurabi, foram inspirados por um poder divino. No entanto, o princípio mais importante ditado pelo deus americano era bem diferente do princípio ditado pelos deuses da Babilônia. A Declaração de Independência dos Estados Unidos afirma o seguinte: consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura de felicidade. Como o Código de Hammurabi, o documento fundacional norte-americano promete que, se os humanos agirem de acordo com seus princípios sagrados, milhões deles serão capazes de cooperar de maneira eficaz, vivendo em paz e segurança em uma sociedade justa e próspera. Como o Código de Hammurabi, a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi não só um documento de seu tempo e lugar, também foi aceita por gerações futuras. Há mais de 200 anos, as crianças nas escolas norte-americanas a copiam e aprendem de cor. Os dois textos nos apresentam um dilema óbvio. Tanto o Código de Hammurabi quanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirmam definir princípios universais e eternos de justiça. Mas, de acordo com os norte-americanos, todas as pessoas são iguais e, conforme os babilônios, as pessoas são decididamente desiguais. Os norte-americanos diriam, é claro, que eles estão certos e que Hammurabi está errado. Hammurabi naturalmente retorquiria que ele está certo e que os norte-americanos estão errados. Na verdade, ambos estão errados. Tanto Hammurabi quanto os pais fundadores dos Estados Unidos imaginaram uma realidade governada por princípios universais e imutáveis de justiça, como igualdade ou hierarquia. Mas o único lugar em que tais princípios universais existem é na imaginação fértil dos sapiens e nos mitos que eles inventam e contam uns aos outros. Esses princípios não têm nenhuma validade objetiva. É fácil para nós aceitar que a divisão das pessoas em superiores e comuns é produto da imaginação. Mas a ideia de que todos os humanos são iguais também é um mito. Em que sentido todos os humanos são iguais uns aos outros? Existe alguma realidade objetiva fora da imaginação humana em que somos verdadeiramente iguais? Todos os humanos são iguais do ponto de vista biológico? Tentamos traduzir a frase mais famosa da Declaração de Independência dos Estados Unidos em termos biológicos. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura de felicidade. De acordo com a ciência da biologia, as pessoas não foram criadas, entre aspas, elas evoluíram, e certamente não evoluíram para ser iguais, entre aspas. A ideia de igualdade está intrinsecamente ligada à ideia de criação. Os norte-americanos tiraram a ideia de igualdade do cristianismo, que afirma que todo indivíduo tem uma alma de origem divina e que todas as almas são iguais diante de Deus. No entanto, se não acreditamos nos mitos cristãos sobre Deus, criação e almas, o que significa dizer que todas as pessoas são iguais? A evolução se baseia na diferença e não na igualdade. Cada pessoa carrega um código genético um pouco diferente e é exposta, desde o nascimento, a diferentes influências ambientais. Isso leva ao desenvolvimento de diferentes qualidades que carregam consigo diferentes chances de sobrevivência. Portanto, são criados iguais. Deveria ser traduzido como evoluíram de forma diferente. Assim como as pessoas nunca foram criadas, tampouco de acordo com a ciência da biologia, existe um criador que as tenha dotado de alguma coisa. Há apenas um processo evolutivo cego, destituído de propósito, levando ao nascimento de indivíduos. Aspas, são dotados por seu criador. Fecha aspas, deveria ser traduzido simplesmente como nasceram. Igualmente, não existem direitos na biologia. Há apenas órgãos, habilidades e características. Os pássaros voam não porque têm o direito de voar, mas porque têm asas. E não é verdade que esses órgãos, habilidades e características são inalienáveis. Muitos deles passam por mutações constantes e podem muito bem se perder completamente com o tempo. O avestruz é uma ave que perdeu a capacidade de voar. Portanto, direitos inalienáveis deveria ser traduzidos como características mutáveis. E quais são as características que evoluíram nos humanos? Vida, certamente. Mas liberdade? Isso não existe na biologia. Assim como igualdade, direitos e empresas de responsabilidade limitada, a liberdade é algo que as pessoas inventaram e que só existe em nossa imaginação. De uma perspectiva biológica, não faz sentido dizer que os humanos em sociedades democráticas são livres, ao passo que os humanos em sociedades ditatoriais não são. E quanto à felicidade? Até o momento, as pesquisas biológicas foram incapazes de propor uma definição clara de felicidade ou uma maneira de medi-la objetivamente. A maioria dos estudos biológicos reconhece apenas a existência de prazer, que é mais facilmente definido e medido. Portanto, a vida, a liberdade e a procura da felicidade deveria ser traduzido como a vida e a procura do prazer. Então, aqui está a frase da Declaração de Independência dos Estados Unidos, traduzida em termos biológicos. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens evoluíram de forma diferente, que nasceram com certas características mutáveis, que entre estas estão a vida e a procura do prazer. Os defensores da igualdade e dos direitos humanos talvez fiquem escandalizados com essa linha de raciocínio. Sua reação provavelmente será: nós sabemos que as pessoas não são iguais biologicamente, mas se acreditarmos que somos todos iguais em essência, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera. Eu não tenho nenhum argumento contra isso. É exatamente o que eu quero dizer com ordem imaginada. Acreditamos em uma ordem em particular não porque seja objetivamente verdadeira, mas porque acreditar nela nos permite cooperar de maneira eficaz e construir uma sociedade melhor. Ordens imaginadas não são conspirações malignas ou miragens inúteis. Ao contrário, são a única forma pela qual grandes números de seres humanos podem cooperar efetivamente. Lembre-se, no entanto, que Hammurabi pode ter defendido seu princípio de hierarquia usando a mesma lógica. Eu sei que homens superiores, comuns e escravos não são tipos de pessoas inerentemente diferentes. Mas se acreditarmos que são, isso nos permitirá criar uma sociedade estável e próspera.